5, 4, 3, 2, 1. Se eu demoro mais aqui, eu vou morrer. Muito bem, amigos ouvintes aqui da nossa 98, começando mais uma vez o show especial musical, homenagem ao artista, claro. Esse é o bregablog.com, que faz a sua diferença, que faz você sempre curtir o melhor da música popular brasileira. E claro, hoje, Agnaldo Timóteo e Gerra Adriano estão no especial. Mas você pode estar se perguntando, como é que dois artistas estão sendo homenageados no mesmo programa? Porque aconteceu um fato bem interessante. Teve um empate aí na votação. As pessoas votaram até o fim e concluíram que Agnaldo Timóteo e Gerra Adriano deveriam ser homenageados ao mesmo tempo. Tiveram um total de 199 votos cada um. Altemar Dutra teve 140 votos. Um total de 538 votos. Os votos totais desses três artistas populares. Mas, antecipadamente, pedindo a você mil desculpas pela minha ausência da semana passada, por motivos particulares, coisas pessoais, e por esse motivo eu não pude estar aqui fazendo o especial musical, homenagem ao artista. Mas hoje, com muito carinho, com muita dedicação, vamos apresentar esses dois cantores, Agnaldo Timóteo até às 17 e das 17 até às 18 horas, Gerra Adriano, você vai poder curtir aqui no nosso programa Homenagem ao Artista, já iniciando. Falando a sua biografia, sua história. Vamos falar aqui do Agnaldo Timóteo, vamos conhecer um pedacinho dele. Agnaldo Timóteo Pereira nasceu no interior de Minas Gerais, na cidade de Caratinga, em 16 de outubro de 1936. De infância pobre, começou a trabalhar muito cedo em diversos empregos e bicos. Seu primeiro emprego com registro foi como torneiro mecânico. Iniciou sua carreira cantando em programas de calouros na rádio Caratinga, em Governador Valadares e Belo Horizonte, onde se tornou conhecido como o Calbir Mineiro. Mudou-se para o Rio de Janeiro, passando a trabalhar como motorista da cantora Ângela Maria. Enquanto isso, continuava sua carreira e aos poucos tornou-se conhecido nacionalmente pela sua grande voz. Daqui a pouco falamos mais um pouco desse grande cantor, desse grande compositor, Agnaldo Timóteo. Você pode ligar a partir deste exato momento, 3289-1849, 8793-3341, participando também pelo bregablog.com. Lá você tem os links onde você pode participar conosco ao vivo e a cores, tá certo? Ou também você pode mandar um e-mail para nós aqui pela rádio rcfm98.com.br, onde você vai estar sempre em casa, sempre curtindo o melhor da música popular. E hoje, claro, é com ele, Agnaldo Timóteo. Vamos começar aqui a música linda dele, que eu acho muito bonita, é A Casa do Sol Nascente. Homenagem ao artista, com ele hoje em dose dupla, Agnaldo Timóteo e Gerra Adriano. Em casa ou no trabalho, no comércio, bregablog.com, acesse. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. A casa dos meus sonhos é feita de ilusão e vive sempre cheia de amor, amor e solidão. fazer. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Pregablog.com, 10 anos de sucesso. Programa homenagem ao artista, 16 horas e 17 minutos, na nossa 98. No programa especial musical, onde você escuta todo sábado um especial diferente. Hoje, com o nosso Agnaldo Timóteo. Vamos falar um pouco mais aqui do Agnaldo, falar mais um pouco sobre sua vida. O cantor de voz potente logo despertou o interesse da gravadora M. Odeon, no final da década de 60. Mas ficou famoso mesmo nos anos 70, ao gravar a canção Meu Grito, de Roberto Carlos. A música relata o drama pessoal do rei, que era casado, mas não podia falar para ninguém, por causa do assédio das fãs, e tinha que manter seu amor em segredo. Depois disso, vieram vários sucessos românticos, como Mamãe, Os Verdes Campos de Minha Terra, Sombras, Eu Vou Sair para Buscar Você, Quem É, Os Brutos Também Amam, e muitas outras músicas. Gravou mais de 50 discos. É por isso que hoje ele está sendo homenageado. Quem tá curtindo aqui com a gente, deixa eu ver, rapaz, deixou aqui comigo aqui uma cartinha, né? Um abraço aí ao nosso amigo Antônio Bezerra, né? Um abraço aí, nosso amigo Antônio Bezerra, tá curtindo aqui o nosso especial musical, né? Lá no Conjunto Caio Corrêa, um abraço aí, nosso amigo Antônio Bezerra. Ele pede aqui música de Agnaldo Timóteo, ele pede Quem É. Vamos procurar essa música aqui pra colocar pra você, tá? Muito obrigado pela sua participação, você ter vindo aqui e contribuído, né, com muito carinho para que a gente possa fazer um programa especial musical. Mas tem ouvido na linha pelo 87 93 33 41. Alô, boa tarde. Boa tarde, tá falando com o senhor Raminho Financeiro. Opa, seu Raminho, tudo bom? Como é que tá o senhor? Tudo bem? Tá tudo bem, é Luciano que tá falando. Isso, é ele mesmo próprio. É. Tá gostando? Eu mando um abraço pra tu, pra toda a tua família, tá certo? Certo. Eu quero ouvir a música Mamãe com Agnaldo Timóteo, como eu não tenho pai nem mãe, graças a Deus, mas tem Deus por a minha pessoa, por a minha família, por nós todos. Isso. Eu quero ouvir Mamãe com Agnaldo Timóteo, tá certo? Muito bem, vai oferecer pra alguém? É, quero oferecer também a seu Rosito, também oferecer a sua mulher de Lula, também a seu Zé Pedro aí, a Zé aqui na Fazenda Veneza com toda a família. Muito bem. E ao Tempinho também, no Camutana também, e seu Rosito, pessoa maravilhosa. E aqui está minha esposa, Dona Lia Rose, o José Augusto, que é minha nora, meu filho, e a minha esposa. Está o Bio do Café também, quero oferecer para o Sítio Corredor também, Dona Maria Vana também, para também, para o São Miguel, para a Cua do Tato, tudo nessas escudas, tá bom? Certo, muito obrigado, viu, meu amigo Raminho. Bom final de semana, bom dia dos pais pro senhor, tá bom? É, mas parece que eu nunca te vi pessoalmente, viu, Luciano? O senhor já me viu aqui já, rapaz.

música embala muitos momentos de nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. A casa da música brega. Brega é chique. Eu hoje vou sair e procurar você para ficar comigo. Eu hoje compreendi que é muito triste. Homenagem ao artista com ele, Agnaldo Timóteo. 16 horas e 26 minutos. Você vai ligando, participando aí. Várias ligações chegando por aqui, pedidos musicais do Agnaldo Timóteo. Mas vamos adiantar aqui um pouquinho também sobre a sua biografia. Iniciou a atuação política em 1982, quando elegeu-se deputado federal no Rio de Janeiro. No meio do mandato, desentendeu-se com Leonel Brizola, líder do partido, e transferiu-se para o PDS. Candidatou-se em 1986 a governador do Rio de Janeiro e foi derrotado. Em 94, reelegeu-se deputado federal. Em 96, foi eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro. Transferiu-se para São Paulo. Em 2004, foi eleito vereador, posteriormente reeleito, cargo exercido até 2012, quando não foi reeleito. Segundo Timóteo, sua última eleição. Como político, Timóteo foi o responsável pela lei que autoriza os artistas a venderem seus discos em locais públicos. Figura polêmica e de língua afiada. Agnaldo sempre é convidado a participar de programas e debates na TV, como o CQC, e principalmente o Super Pop, por sempre falar o que pensa, o que nem sempre o deixa em bons lençóis. Agnaldo coleciona admiradores e amigos famosos, como a ex-patroa Ângela Maria e os cantores Nelson Ned, Calbi Peixoto e Agnaldo Raiol, além dos apresentadores Ratinho e Silvio Santos. Esse foi o convencido por Timóteo a disputar a presidência da República na década de 80. Candidatura que acabou sendo anulada, isso pela justiça. Outro grande amigo de Timóteo foi Gonzaguinha. Inclusive o sucesso Grito de Alerta, composto pelo filho de Luiz Gonzaga, foi baseado numa história amorosa que Agnaldo Timóteo confidenciou ao amigo. Vamos atender mais pedidos aqui, olha. Vou atender o pedido agora do meu amigo Alencar, que tá curtindo aqui com a gente. Um abraço para ele, né? Um abraço pro nosso amigo Alencar, felicidades aí, ele tá curtindo com a gente. Ele disse: Luciano, eu queria que você colocasse uma de Agnaldo Timóteo pra mim aí, só pra mim tomar uma bem geladinha. Rapaz, aí você quer acabar com os caras, né? É, tem várias pessoas que quando você fala um assunto desse, né, fica logo emocionado, né, com os olhos cheios de água, de lágrimas. Principalmente se não, porque amanhã vai ser dia dos pais, eu já tô aproveitando o meu dia. Já comecei de hoje. Então vou colocar para você A Casa de Irene, outro grande sucesso também do Agnaldo Timóteo, né? Por aqui também um dos nossos colaboradores, né? Nosso amigo Reginaldo tá por aqui. Grande garoto Reginaldo. Agora ficou bom, não foi, Reginaldo? Faz tempo, não vai, que foi corrigido. Você gostou, não gostou? Muito bem. Vamos ouvir. O especial musical é com ele. Claro, Agnaldo Timóteo. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Tristes são como longa rua silenciosa de uma cidade deserta, deserta e sem céu. A casa de Irene, de noite e de dia, tem gente que chega, tem gente que sai. A casa de Irene tem fim e alegria na

vida se apagar e tento amor a transbordar. Repete ainda uma oração, tremendo os lábios de emoção. Ao ver que estou a soluçar e uma lágrima rolar, me pede cheia de ternura que lhe dedique uma canção. Ai, mamãe. Vejo em teu rosto angelical que Deus a chama para si, me castigando. Ai, mamãe. Santa Maria envolverá com sua luz celestial e a voz de um anjo cantará a suave Ave Maria. Bondade em teu viver, ó mamãe, enquanto a vida em me florir, tua lembrança há de existir. Has de seguir ao meu lado enquanto eu vivo, mamãe. Quando chorar, quando sorrir, relembrarei, mamãe, e jamais, jamais, jamais musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. O melhor conteúdo da música popular brasileira, bregablog.com. Acesse e fique à vontade. O melhor acervo musical da música popular brasileira, bregablog.com. Na homenagem ao artista, com ele, Agnaldo Timóteo, 16 horas e 38 minutos. Aqui na nossa emissora, vamos atender mais pedidos aqui. Os pedidos aqui não param, né? Deixa eu atender agora o pedido aqui do nosso amigo José Bonifácio. Um abraço aí, nosso amigo José Bonifácio. Ele está ouvindo a gente na rua Mato Grosso. Um abraço aí, nosso amigo José Bonifácio, que está curtindo aí. Ele disse: Luciano, que especial maravilhoso é esse de Agnaldo Timóteo. Era você fazer toda semana. Valeu, meu amigo. Um abraço aí pra você e a todos da rua Mato Grosso, tá? Nosso amigo José Bonifácio. Ele ligou pra cá pedindo a música de Agnaldo Timóteo, que se chama Possessivo Amor. Vamos ouvir uma homenagem ao artista com ele, Agnaldo Timóteo. Em casa ou no trabalho, no comércio, bregablog.com. Acesse. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Quando eu escuto falar em você, eu sinto o corpo inteiro tremer. Você pode ser o que for, mas eu te amo ainda. Sinto vontade de te ouvir falar, vontade louca de te abraçar, provar pra você que te adoro. Oh meu Deus, eu queria. Como eu queria saber, meu amor, onde anda você? Como eu queria saber. Como eu queria. Quando se ama, mesmo sofrendo, a gente é feliz. E quando penso, fico estarrecido. Como te amo tanto. Minha cabeça perdida no ar, leva meu corpo a qualquer lugar, tentando encontrar a solução pro meu mundo vazio. Sinto vontade de te ouvir falar, vontade louca de te abraçar, provar pra você que te adoro. Oh meu Deus, eu queria. Saber, meu amor, onde anda você? Como eu queria saber. Como eu queria. Quando se ama, mesmo sofrendo, a gente é feliz. E quando penso, fico estarrecido. Como te amo tanto. Musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Uma homenagem ao artista com ele, Agnaldo Timóteo, 16 horas e 43 minutos aqui na nossa 98. Vamos atender agora os pedidos aqui pelo bregablog.com, claro, pela internet. É você que está ouvindo a gente, sempre qualquer parte do Brasil. Claro, com essa parceria maravilhosa do meu compadre amigo Jackson da Cruz, esse garotão aí, né? O rapaz lá, estado do Acre, o garoto da Bolívia aí, né? É, rapaz, esse garoto dá muito trabalho, viu? É. Quem tá curtindo com a gente é o nosso amigo Emanuel da Silveira. Ele é da cidade de Ouro Branco do Oeste, lá em Rondônia. Ele pede a música Sombras. Quem também tá curtindo com a gente é Rita de Cássia Morim, lá no Rio Branco, no Acre. Olha só aí, ó, Rio Branco, Acre, rapaz. Olha aí, rapaz. Bem pertinho de você, viu? Ela pede Os Brutos Também Amam. Vai curtir em seguida. Também a Rosana Heron, do Rio de Janeiro. Vou sair pra buscar você. Ela quer ouvir essa música também. Vamos primeiro tocar do Emanuel, Sombras. Homenagem ao artista com ele, Agnaldo Timóteo. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Nem mesmo o drama penoso em que vivo fará voltar teu amor para mim. Fora

Quem tá curtindo com a gente é a Rosana Heron, lá no Rio de Janeiro. Ela pediu a música Eu Vou Sair Pra Buscar Você. Então vamos ouvir. Homenagem ao artista com ele, Agnaldo Timóteo. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Eu hoje vou sair e procurar você para ficar comigo. Eu hoje compreendi que é muito triste a solidão de quem não tem amor. Cansei de ser escravo do orgulho e agora resolvi buscar você. Pois não suporto mais ficar aqui a esperar você voltar pra mim. Você não pode imaginar meu sofrimento. Sai do pensamento. Sei que você não vai voltar. Me cansei de tanto esperar. Agora vou sair e vou buscar você de novo para mim. Sofrimento. Por que seu rosto não me sai do pensamento? Sei que você não vai voltar. Me cansei de tanto esperar. Agora vou sair e vou buscar você de novo para mim. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Em casa ou no trabalho, no comércio, bregablog.com. Acesse. Bem, amigos ouvintes, homenagem ao artista com Agnaldo Timóteo. Vai chegando no final aqui, né? Nessa primeira parte aqui do nosso programa. E agradecendo aí a participação de todos até este exato momento, aqui no nosso 98. Neste sábado, dia 10 de agosto de 2013, hoje, véspera, Dia dos Pais, eu deixo aí Dia dos Pais antecipadamente para todos os nossos amigos ouvintes, né, da homenagem ao artista, a todos aqueles que participam diretamente e indiretamente do nosso Brega Blog, um dos blogs mais acessados do mundo, em todo o Brasil, em todo o mundo. As pessoas que acreditam no nosso simples trabalho, entre eu, Jackson da Cruz, e outras pessoas que colaboram junto conosco aí, em especial a nossa 98. Feliz Dia dos Pais para todos vocês. Feliz Dia dos Pais a todos os pais maravilhosos do nosso Brasil, aqueles que já se foram, mas deixaram sua marca. Vamos para os apoios culturais. Daqui a pouco a gente volta com mais especial musical. Vou deixando aqui a última, eu acho que uma das músicas mais solicitadas do Agnaldo Timóteo, que é Meu Grito. Valeu, Agnaldo! Se